E eu tenho um presente pra galera da Ceilândia! Sei! Aí, quem é da Ceilândia? Seja bem-vindo a Sei! Sei! A mãe de todas as periferias! Ceilândia! Seja bem-vindo a Sei! Sei! Seja bem-vindo a Sei! Sei! Seja bem-vindo a Sei! Sei! Seja bem-vindo a Sei! Calibre 23, Dr. Paulo CC Patino, Calibre 23, Capone, Negro Clã. Ah, é isso aí. Deus é mais. Se Israel. O inimigo vier contra mim. Calibre. Calibre. Calibre. 23. Se o inimigo vier. Calibre. Calibre. 23. Calibre. 23. Calibre. Se o inimigo vier contra mim. Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Se o inimigo vier contra mim. Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Se levantou para detonar de ferro. Fique esperto, meu verso vai esclarecer. Eu falo em nome daquele que tem muito poder. Chega qual for seu problema, eu digo Deus é mais. Chega qual for o inimigo, eu digo Deus é mais. Quebra a algema e destrói Satanás. Fique em paz, descanse no Senhor. Fique em paz, ele já te abençoou. E sem ser a sigla, nenhum te abençoou. Meu nome é Paulo, tenho dor, nada que falar. Descente na luz, pelo poder de Deus. Não temo o inimigo, crendo a Deus, por mim morreu. E viveu, sigo em paz. Deus é mais, Deus é muito mais. É muito mais. Se o inimigo vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Se o inimigo vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Ouvi dizer que esse nome tem poder. Deus é mais, tudo faz. Comigo, acredite no que vê. Estará perdido, Deus. Confundindo, iludindo sua mente. Maluco acredita, persegue, siga em frente. A Deus onipotente, minha prece elevada. Deus é mais, tudo faz. E você se faz. Doutor Paulo CC, trevas nunca mais. Trevas nunca mais. Se o inimigo vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Se o inimigo vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Um, dois, dois, três, calibre outra vez. Parceria rima forte como nunca se fez. Então dá uma sobre Satanás. O mano de lá tentou me derrubar. Falou, falou, mas é ruim de colar. Meu Deus é mais. Assim eu sigo em frente. Eu quero a paz. Se dá estia pra ser feito simplesmente consciente. CPC 23, RG linha de frente. Na paz. Se o inimigo vier contra mim, Deus é mais. Sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Se o inimigo vier contra mim, Deus é mais. Sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Por cima aí, Deus é mais. Eu dou e faço a rima aí, Deus é mais. Chega tipo improviso, mas quero ouvir patino. Eu dou então meu rimo, direto lá na Ceilândia. A voz do gap que clama, ó Deus que nunca se cansa. Porque somente Deus, porque não é mais. Isso aqui lá do céu vira nossa paz. E na pele é o esquema, pode que matina aqui aí, nego clã. Tanta pipoca, assim novo e louco. Meu aliado, eu estou do seu lado. Que der e via, sou seu irmão de fé. Se precisar de um ombro amigo, pode contar comigo. Aí vai ter show amanhã. Jordelão, Capone, Patino, Negro Clã. Unidos outra vez, correndo pelo calibre 23. Ao som da revolução, vamos saqueando o inferno. Com a Bíblia na mão, no coração e na mente. Negro Clã, bota fé no de frente. Se o inimigo vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Se o inimigo vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Sabadabadum, calor e céu azul. Na norte ou na sul, é só um. Quando a noite chega, curtir a pampa. Todos vemos o Brasil, só gente bamba. Pode botar fé. Quem é das antigas, sabe como é. E rock e seca, isso afirma da forma. União segue então de novo na parada. Chocolate não esquece, olha que ele esquece. DJ Júnior! Vou rezar. E agora, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Jesus, vem, Jesus. Glória, Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Valeu.